Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, o programa Carreira na Contramão relembra hoje seus maiores sucessos de 2013. Escalamos o único repórter disponível, Vendrúsculo Barbieri, para selecionar os melhores e os piores momentos deste programa, para que você, ouvinte, se delicie com os mega sucessos de nossos artistas brasileiros. Vendrúsculo, é com você! Salve, professor! Começamos com Marcelo Nova, que chamou a atenção para uma nova profissão: o pastor milagreiro. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, pastor João, e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, pastor João, e a igreja invisível. No ano em que as empregadas domésticas ganharam a sua lei, Eduardo Dusek foi ressuscitado com o seu sucesso Doméstica. Doméstica, ela era doméstica, sem carteira assinada, só caía em cilada, empregada doméstica. E do mundo das falcatruas, o nobre Bezerra da Silva, um verdadeiro profeta do pagode, diagnosticou sobre os mensaleiros. Se gritar, pega ladrão, não fica o irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o. Se gritar, pega ladrão, não fica o irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica o. Em defesa de toda uma classe de trabalhadores, os office boys, Valdir Soriano entoou este hino. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Esse ano foi o ano das entrevistas malucas. Vejam só o que um entrevistador, querendo abreviar as coisas e descobrir aquilo que todo candidato esconde, perguntou. Dê uma nota a si mesmo, em uma escala de 1 a 10, de qual o seu grau de loucura? Dizem que sou louco por pensar assim. Eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. E até o Ovelha apareceu por aqui para falar do chefe arrependido que demitiu seu melhor funcionário. E para terminar este primeiro programa da Retrospectiva 2013, o saudoso Vando, com a sua astúcia, ensinou como deve ser a relação entre um vendedor e um cliente. Você é fogo, eu sou paixão. E agradecendo a sua audiência, vamos encerrando aos poucos 2013. Semana que vem tem mais. Sempravante! O maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.